vantagem de ser fiel se a incredulidade não anula o seu querer? Deus é verdadeiro e em sua luz encontramos paz. Ao nosso redor a cruz. Justificados pela fé em Cristo somos livres, ó, vem nos fortalecer. Toda glória a ti, Senhor. Na graça encontramos amor. Não há justo, não há quem busque a ti. Todos se extraviaram, é verdade, vi. Mas a tua justiça se revelou através do sangue, a vida nos deu. Justificados pela fé em Cristo somos livres, oh, vem nos fortalecer. Toda glória a ti, Senhor. Na graça encontramos amor. A lei não nos salva, mas revela. Eternamente viveremos.